logo que fica chorando. Não fique triste, pois não vou tão longe. Tu sabes bem que eu estou te amando. O meu trabalho é rotineiro, é como o seu dentro de casa. Eu venho aqui só de passeio, te dou razão quando você fala que sou um passarinho como beija-flor, que saiu do meu ninho carregando amor. Que sou um passarinho como beija-flor, que saiu do meu ninho carregando. Percebo logo que ficas chorando. Não fique triste, pois não vou tão longe. Tu sabes bem que eu estou te amando. O meu trabalho é rotineiro, é como o seu dentro de casa. Eu venho aqui só de passeio, te dou razão quando você fala que sou um passarinho como beija-flor, que saiu carregando amor. Que sou um passarinho como beija-flor, que saiu do meu ninho carregando.